Informo possível 360. Tá certo, bom, prazo, bom, prazo. Você pode nem remar, mas que olha, fiquei negão no zero, no zero. Tá, virar reportar. Oi, Salvador. Boa tarde, voo no 395, final no zero, vai passar o externo. Voo 395, continua a aproximação, guarda especialista. Que legal, no zero, no zero. E 10 agora, no 395. Doze, boa tarde, 395. Gente, mantém a posição, 35219. Dono 395, informa o tráfego à esquerda, um eco 121, não interfere com a aproximação, 1510. Está livre o pouso, pista na 0, vento 0, 80 graus, 159. Meu pouso, pista no 0, Dono 395. TP5219 após o tráfego na curta da 1-0, ele mantém, TP0. Interceptando a sinal da 1-7, constatação com o tráfego na sinal da 1-0, mais legal. Sim, tem quais instruções para o pouso, mais legal. Legal. Calhafa, eixo livre, avistado, autorizado, pouso, pista no 7, vento 0, 8, 0 graus, 1, 0, 9. Calhafa. Qual a parte, após o pouso, mais calhafa? Pode jogar a mais dela. Bona 395, no sal 10, direita via Fox, sal 1219. Fox, 1219, no gol 1319. 19, 908 graus, 12 mais, está autorizado a decolagem de Dona Zero. Tive decolagem, Dona Zero, 19. Tele Alfa, na sala 01, autorizado backtrack e táxi até o hangar da Baité. Tele Alfa. DB 5219, decolada 02, controle transfer em 119.8. 119.8, TIP 5219. Prossiga com a Tião 01. Tá em Piatã, na Vila Militar da Aeronáutica. A intenção é pouso no parque do Greco, quando autorizado. Gente, pode ir na vertical do farol de tapão, veja a 01. Encontrará o vertical do farol de tapão, guardião 01. Guardião 01, da presente, tem condições de aprovar o parte do Gert, uma negócio final? Afirmo, da presente. Gente, agilizando na medida possível, chama na corte final. O vento agora em Salvador 070 graus, 109. Guardião Guardião 09 estado, pouso autorizado, parte do Greve, vento 080 graus, 109, ajuste no 00, chama o solo controlado, Guardião 09. Ajuste no 00, autorizado, pouso na parte do Greve, reportará solo controlado, Guardião 09. Torre Salvador, é o Cometa 100, estabilizado na final DDS para 10. Então, no 00, tráfego ainda no avistado, já chegou no 010, continua a aproximação, reposta por baixo, travado, estando, senhor. Então, no 00, reportará. Zona 00 no marcador externo, trem embaixado e travado. Cometa 100, Bip Chicago, tráfego avistado, pouso autorizado na pista no 0, vento de 090 graus com 119, ajuste no 00, Cometa 100. No 00, livre pouso. Criado Guardião 01, considere seus solos 2-0, estacionar a frequência livre. Oscar Mike Tango. Confirme, visual com o Tucano na final agora pistando zero, senhor? Negativo. Está próximo aqui ao Itapuã. Gente, confirme, intenções de pouso pista 17 ou direto dos pastos? Vamos para 17. Para 17, gente, reporte fazendo espera no farol de Itapuã ou visual com o tráfego do Tucano na final pistando zero, senhor? Já estou visual aqui com o Tucano na final da 10. Então, Oscar McTango na retaguarda do mesmo, autorizado cruzar o eixo de aproximação da pista 10 e reporte para a base pela direita, pista 7, Oscar McTango. Ok, vai passar na retaguarda do Tucano e reportará ingressando na base da 17, da posta. ponto de espera pronto da 1-0, Oceaner 6201. Bloqueado 6201, não mantém o ponto de espera. Manteremos, Oceaner 6201. Oceaner 6201, a linha mantém, pista no zero. A linha mantém, não no zero. Oceaner 6201. Cometa 100 no solo 23, livre táxi, próxima interseção à esquerda, na minha escuta até o corte, parte militar, cometa 100. Confirma intenções de pouso, senhor. Pista 1-0 ou 1-7? É, 1-7, senhor. Vamos pousar no HGV. Gente, copiado. Oscar Mike Tango tem livre final, correção. Chame da base da pista 1-7 para autorização de pouso, Oscar Mike Tango. Já estou na base da pista 1-7. Oscar Mike Tango tem pouso autorizado na pista 1-7, vento 090 graus, 129, ajuste no 0-0, Oscar Mike Tango. Tango. Estou em Salvador, é papapá, papapá, tá na final para 1-7. Fox Sierra, papá, autorizado a perna do vento pela direita da pista 1-7. Reporte pela base para a direita da mesma, para autorização de pouso. Fox Sierra, papá, número 2 para pouso, pista 1-7. Tá copiado, vai cruzar a pista, confirma. Fox Sierra, papá, autorizado perna do vento pela direita. Perna do vento pela direita, pista 1-7. Fox Sierra, papá. Fox Sierra, papá, copiou? O Fox Sierra, papá, vai afastar, não copiou. Por gentileza, quer repetir? Papá, papá, Fox Sierra, papá. O senhor está autorizado a perna do vento pela direita da pista 1-7, aguardando para a base pela direita da pista 1-7. O senhor vai ser o número 2 para pouso na pista 1-7. Fox Sierra, papá. Tá ciente. Copiado. Mas como é que tango pouso autorizado na pista 1-7, vento 090 graus, 109. Oceaner 6201, autorizado a decolar da pista 1-0, vento de 090 graus com 1-0 nós. Nível de decolagem da 1-0 para o Oceaner 6201. Oscar Mike Tango, confirme solo controlado, senhor. Oscar Mike... Maitango, considere seus solos 27, parte 4, livre táxi, estacionar frequência livre, Oscar Maitango. Torre, é o papapapá, pode ser a papá. Oxane 6201 no decolado aos 27, chame agora o controle 120, décimo 8, bom voo. 208, muito boa tarde. Oxane 6201. Qual que se é, papá, prossiga? Autoriza aproximar direto para o hangar da Polícia Militar? Afirma, senhor. Chame na curta final, vento agora 080 graus, 129, ajuste no 0 no 0, Fox Serra, papá. Ok, chama o solo controlado, Fox Serra, papá. Chame na curta final, Fox Serra, papá. Ciente, chama na curta final. Torre, o Fox Serra Papá está na curta final. Fox Serra Papá, livre pouso no faixa do greve, vento 090 graus, 129, ajuste no 0 no 0, chame solo controlado, Fox Serra Papá. Camarada, solo controlado, papá, papá, Fox Serra Papá. Fox Serra Papá, confirme, solo controlado, senhor. Obrigado, senhor, considere seu solo aos 3-0, estacionar frequência livre, bom descanso. Torre Salvador, boa tarde, Ocean 6259, ponto espera da 1-0. Bom dia, 6259, autorizado a linhagem decolar da pista no 0, vento 090 graus com 1-0 nós. Livre a linhagem decolar da 1-0, Ocean 6259. Oceania 6259, decolado aos 33, chamar o controle em 120, correção 119, decimal 8, tambor. 119, decimal 8, chamei a 259. Apenas para informação, tem um papagaio bem próximo à pista, ali próximo aonde a gente rodou a aeronave. Papagaio próximo à pista, ciente, vou chamar essa aeronave, obrigado, senhor. Grato, bom dia, bom trabalho para vocês e até já. Boa tarde, eu vou no 567, aproximando o ponto de espera do 0. Copiado, no 567, por gentileza, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 567. Gol no 567, foi reportado um papagaio nas proximidades Taxiway Bravo e Charlie, pelo Oceanair que acabou de decolar. A gente está pedindo que a infraero faça uma verificação para retirar do animal e logo após autorizar sua decolagem, senhor. Gol no 567, só atento ao viatura da infraero, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento agora de 080 graus com uma dúzia de nós, ajuste 1010. Firmativo, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, gol no 567. Ciente no 57. 1567, decolado aos 39. Chame agora o controle Salvador, frequência 12. Correção 119.8. Bom voo, senhor. 198, obrigado. Salvador, 3897, próximo ponto de espera, dando zero pronto. 3897, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento agora de 090 graus, 139, ajuste no 010. Decola 3897. Salvador, muito boa tarde, Golo 776, passando Duna, tem baixa checada. Golo 776, tráfego do estado, ajuste 1010. Continue a expansão, agora a autorização de pouso, senhor. Chama no externo. 1010, chama no externo, Golo 776. Decolado 44, chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 119.8, uma boa, 3897. Pode passar o externo, gol 1776. 1776, tenho contato visual, cheque 30 em livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 11 nós. Encontre embaixo, checado autorizado o pouso na 10 para o gol 1776. Roma 776, no solo agora aos 49, livre direita, 1219. Gol na 601, na ponte 0-0 por 11. Na 601, a linha decola a pista 10, 200 de 100 graus com 11 nós. A linha decola a pista 10, 601. 601, decolou 52, controle 118, correção, 119, decimal 8. 119, 8, bom, 601. Salvador, boa tarde, vou 1940, próximo ponto espera 10, pronto? 1940, tem livre decolagem da 10, venta de 100 graus com 9 graus. Ok, está autorizado em decolar 1940, vou 1940. 940, decolagem 59, controle 119, decimal 8. 19, 8 mais. Salvador, bônus 873, ponto 0. 1273 é linda, cola pista 10, 200 de 100 graus com 12 nós.